assim que deve ser. Uma fera tem a pele escura e um cabelo cacheado. A Fernanda é branquela de cabelo ondulado. Os dois são bons amigos e estão sempre lado a lado. O Takeshi tem olhinho puxado, seu avô é do Japão. Arigato! A Jaci é da floresta e adora fazer festa. Chama todo mundo e começa a confusão. Meus amigos são diferentes. Se olhar você vai ver que tenho amigos de todos os tipos. E é assim que deve ser. É baixinho e adora jogar bola. Que tem eu? O André é engraçado, tem um corpo esbichado. Sempre jogo juntos no recreio da escola. A Luana usa aparelho e não para de sorrir. A Camila usa óculos e adora o visual. Saem sempre juntas pra se divertir. Ninguém é igual, somos todos diferentes. O que importa mesmo é o que a gente sente. Os meus amigos são diferentes.